Meu Deus, rouba a brisa, não anda desfile, geral paralisa. Se colar com ideia furada, não vira. Prefere a pista, não se intimida. Se vacilar, pisa, sozinha se agiliza. Na noite, no trampo, na vida. Ela é demais, sabe o que faz, não fica atrás de ninguém. Independente, dona do mundo, faz qualquer um ser refém. Ela é demais, sabe o que faz, não fica atrás de ninguém. Independente, dona do mundo, faz qualquer um ser refém. No prato curte Jorge Ben, mas a tribe ela gosta também. O que ela quiser, ela tem. Olhar de quem sabe fazer bem. O que todo mundo quer, liberdade tatuada no pé. Dança à vontade até de manhã, estampado na camisa sem regras e sem sutiã. Ela é demais, sabe o que faz, não fica atrás de ninguém. Independente, dona do mundo, faz qualquer um ser refém. Ela é demais, sabe o que faz, não fica atrás de ninguém. Independente, dona do mundo, faz qualquer um ser refém. Simples e direta, o que te deixa mais bela. Chega a ser difícil de entender, pode não se impressiona com poder. Diz que prefere beber catuaba, casa amiga e se chama lá de linda. Vai dizer que já sabe, ouviu isso hoje à tarde. Ela é demais, sabe o que faz, não fica atrás de ninguém. Independente, dona do mundo, faz qualquer um ser refém. Ela é demais, sabe o que faz, não fica atrás de ninguém. Independente, dona do mundo, faz qualquer um ser refém. Ela...